Vem comigo, é Salvador, para ouvir e banjar. Então, bifinho! Pai Joaquim? Sou eu! É uma satisfação. Vamos aí, filho! É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente, viu? Ei, também, filho! Também! Tava já preparado já! Eita! As pessoas me perguntam por que eu rio quando falo com as entidades. Mas é que é muita felicidade, né? Claro, filho! O filho tem o riso frouxo, né? Mas é que É sinal que o filho tá levando com leveza esse estudo, né, filho? É, precisa. Não tem que ser pesado pra ninguém, não. Não tem. Mas é que também é que a pessoa não consegue medir a felicidade que a gente fica, primeiro, por ter oportunidade de falar com o espírito. Segundo, o carinho do preto velho, das entidades da Umbanda. É tudo muito bonito. Então, é difícil estar na minha situação e ficar de cara fechado, sério. É, né, filho? Mas nós não liga. Nós liga, sabe o quê? É a intenção de vocês, os pensamentos de vocês, a vibração que vocês estão emitindo. Não tem essas coisas de rigor. É, que isso. Tá certo, então. Olha, antes de eu começar, eu até gostaria de perguntar ao senhor, da última vez que a gente conversou até hoje, o senhor tem descansado? Mais ou menos. Eu sabia que eu ia fazer essa pergunta. É o seguinte, né? Eu tenho trabalhado mais perto dessa fia aqui. Essa não é a minha semana. Não é o meu dia de estar aqui. Mas é um serviço que é importante. Então o pai vem. Eu tô assim, passando por alguns questionamentos, certo? O filho deve ter recebido questionamento sobre o que o pai falou. É. A filha recebeu também. Ah lá. Os outros seres que estão participando comigo também. Ou seja, começa a vir alguns questionamentos, certo? Não só questionamento de quem quer entender um pouco melhor e por que nós estamos falando isso, mas também daqueles que ficam babos, porque a gente está contando o que muito tempo era só alguns que podiam saber, certo? É. Então assim, eu tive que empurrar essa fia aqui para um processo de purificação mais intenso do corpo físico, do corpo etérico, e do emocional e do mental, para que ela não seja um alvo fácil para os ataques. Porque tem uns irmãos que estão meio babos. Estão babos com a filha. Com o pai, até que não. Porque nós, no nível que está, não sofre mais essas interferências. Entendi. Nossa. E quando eu falei com o pai João, ele disse que não só às vezes as pessoas que não gostam que a informação venha à luz, mas também aqueles que gostam, às vezes gostam tanto que manda muita energia boa para a gente e tudo que é demais às vezes atrapalha, né? Não, filho, intenção boa o pai não vê como algo que atrapalha. São energias. O que atrapalha é o apego, certo? O apego. Se o filho começar a se apegar muito nessas ideias também, pode acabar se tornando um processo meio obsessivo. Isso. Porque isso são só formas... linguagens, eu diria, né? Isso. Eu queria falar uma coisa, já que... Vai lá. Já que foi questionado. Por favor. O pai usa o mental da filha pra falar, Certo. Por isso que nós não desliga a FIA. Uhum. Se a FIA ajuda, o mental dela fica ligado. É. Se a FIA atrapalhar, nós vamos desligar. Tem um monte de médium aí que esquece tudo, né, filho? É. Que é levado pra outro lugar. É. Essa médium aqui, ela fica, não é porque ela é sabida, não. É porque ela põe o mental à disposição de nós sem interferir, entende? É igual a disso. Sem atrapalhar. Isso. O trabalho. Uhum. Ela então disse... nós usa assim o mental dos fios. Porque imagina assim. Um mental superior, ele é essa forma que o pai tem de interpretar, trazer, fazer as relações, trazer os valores. É dentro daquela informação que está sendo circulada. Isso. O mental inferior é o banco de dados, não é? Isso. Onde estão os estudos que nós fazemos? Uhum. Aí vamos pensar assim. Ah, o pai está estudando sempre com a filha? Não. Às vezes. Uhum. A maioria das vezes o pai está intuindo a filha para que a filha faça os estudos, porque o pai precisa usar o mental da filha para ter linguagem, filho. Para falar com vocês. Porque a nossa linguagem... lá de cima, como é que o pai ia estar explicando pra você? É. Telepatia ainda não tá vigorando 100% aqui. Claro. É verdade. Então, pra ter linguagem, eu preciso da linguagem da filha. Então, a filha tem que ter repertório pro pai poder falar, entendeu, filho? Sim. É isso. Eu tava lendo um livro ontem, inclusive esse livro disse que às vezes, no mundo astral, existem grupos de pessoas que, por afinidade, buscam destruir as pessoas que estão plantando sementes do acordar no planeta. Então, são desses grupos, a esses grupos o senhor se referia ou a encarnados? Eu estava falando dos desencarnados. Tá certo. É, não é assim. É, estão todos dentro de um plano. Muitas vezes tem relação com o passado de vocês, certo? Com os karmas de vocês. Tá. Então, eles têm dificuldade em aceitar que a luz está chegando para todos, todos os lugares. É. Eles querem ficar no escuro, né, filho? É. Então, se a luz chegar em todos os lugares, onde é que eles vão se esconder? É, daí não tem jeito. Não tem. Tá certo. Bom... tem duas coisas que eu quero fazer com o senhor hoje, talvez, se não der tempo, a gente deixe para uma outra oportunidade, mas e aí até vai cobrir aquilo que o senhor disse que queria falar um pouco sobre no final da nossa última gravação. Eu quero passar com o senhor sobre as leis da apometria. Ai, eu sabia! Ah, lá. Fala que, aí. Que são 13, né? E aí depois eu quero ler e estudar um pouco com o senhor aquela mensagem acordar que chegou para mim. Certo. Para poder entender as palavras. Vamos lá. Então, as leis da apometria, vou começar pela primeira, daí o senhor explica como é que é do mundo espiritual que isso acontece, tá? Certo. Vamos lá. A primeira lei é a lei do desdobramento espiritual. O que é o desdobramento espiritual? Desdobramento? Assim. Vocês têm os 7 corpos que nós estudamos na última conversa. Sim. E esses 7 corpos, eles ficam acoplados, certo? Certo. Quando dá um comando de desdobramento, a filha pode dar aqui? Dá aí, filha, o comando. Desdobrando o fulano em 1, 2, 3, 4. Aí separou os copos. A filha disse o fulano, porque se dissesse, mesmo de brincadeira, qualquer nome ia desdobrar. Eita. Que é uma lei. Tá. Então, abriu os copos, eles estão separados. Alguns que têm mais sensibilidade, quando recebem esse comando, Chega a sentir como se estivesse flutuando pouco acima do corpo, certo? Nossa. Que é o dupleteco, nesse caso, que é o que está logo acima. É. Começa a perceber o dupleteco. Alguns sentem a sua consciência expandida nesse momento, certo? Uhum. Agora o pai quer esclarecer. Dois tipos de desdobramento. Uhum. Primeiro, eu quero falar uma coisa. O que que um preto velho sabe de aprometer? Então, como é que fica? É, filho, acontece que eu não sou um preto velho, como nós falou. É. Preto velho é o personagem Isso. necessário para que a experiência na matéria aconteça. Certo? É. Eu não sou nem preto, nem velho. Essa fia aqui já me enxergou. É. Loiro e alto. Ah. Outra fia me enxergou de dois jeitos. Entendi. Preto velho e loiro e alto. Uhum. Mas eu não sou nenhuma das coisas. Entendi. Porque meu corpo uhum. já não necessita ter forma. Assume forma. Ah. Para comunicação com você. Uhum. Tanto que é necessário muito fluido vital uhum. para que eu consiga estar aqui agora me comunicando com você. Nossa. Porque é preciso que eu faça uma plasmagem. Uhum. Por isso que essa fia que está aqui ao lado tem que estar aqui também. Porque o ectoplasma da médium não é suficiente. Olha. Mas vamos lá. Vamos. É, o desdobramento. É. Os espíritas usam muito essa expressão para falar da saída do corpo. É. Quando o corpo astral vai passear. É assim mesmo. Seja ele consciente ou não. Tá. Mas, esse momento, como eles falam, a mente 3D é apagada. Como assim? É a consciência do filho desdobrado vai estar no corpo astral. É. Porém, filho, no desdobramento da apometria, isso nem sempre acontece. É feita uma separação desses corpos, mas ele fica ali onde está. E a consciência do filho desdobrado continua aqui no físico. Entende? Ou seja, eu posso mandar pegar pela mão, levar um corpo astral para receber uma cura. Mas os filhos não vão ver. Vão achar, ah, mas nem foi. É. Foi. Foi. Ué. Salve, filha. Salve. Chegou duas filhas aqui para ancorar junto com nós. Eita, que maravilha. Então, voltando, a consciência do filho vai ficar na 3D. Aham. Então, essa é a lei do desdobramento. Tem alguma dúvida? Então, o desdobramento é então a separação dos sete corpos e a percepção passa do físico para o etérico? Não, não. Ah. A percepção, na maioria das vezes, continua no físico, certo? Sim, sim. Mas a pessoa fica assim... Como que a pessoa fica? Tipo, normal, acordada? Às vezes dorme. Quase sempre dorme. Entendi. Tá bom. Quando os fiadão como desdobrando, uhum. e dá os pulsos, muitos apagam naquela hora. Nossa. Mas não lembro da experiência astral que teve. Tá bom. Poucos são os que vêm. O que acontece? Ou escuta, às vezes só escuta. Depende muito da sensibilidade do fio. Se for um fio que tem mais propensão para clarividência, vai apresentar na tela mental alguma cena, certo? Tá. Se for um fio que tiver propensão a clareaudiência, vai ter outro tipo de manifestação, vai escutar. Outros têm mais sensibilidade física e etérica. Aí vão perceber que seu corpo está expandido. Como se estivesse mesmo fora do corpo, mas tá com a consciência aqui, filho. Entendeu? Entendi. Então, a pessoa quando dorme, ela dorme porque o magnetismo dos que estão fazendo os pontos... por acaso a pessoa dorme porque quem passa, quem está fazendo aquilo, esse trabalho, passa um magnetismo para ela que faz ela ficar sonolenta? O que que leva a pessoa a dormir? Os mentores, certo? Ah. Os mentores da pessoa estão ali magnetizando, como se falou. Isso. Aí assim, da mesma forma da mediunidade, que tem uns que apagam, outros que ficam, porque o mental atrapalha ou o mental ajuda, acontece isso na hora. Se o filho tiver um mental chato, que vai ficar questionando tudo, vai atrapalhar o trabalho e nós apaga. Vai dormir. Certo. Se o filho for ficar ali e for importante escutar os comandos que as filhas estão dando, porque vai favorecer, aí fica. Entendeu? Entendi. Bom, uma vez que aconteceram os comandos, a pessoa dorme. Como que o desdobramento acontece ou tem várias maneiras diferentes de ele acontecer? Tem várias. Várias. Mas geralmente o que acontece geral, é assim. Fica separado as faixas dimensionais, deixam de estar acopladas, entende? Tá, desdobra. Como se tivesse uma acima da outra. Uhum. As dimensão. Uhum. Aí fica ali, e aí as filhas podem atuar em cada um, e os mentores pode atuar em cada um. Ah. As naves de cura podem atuar em cada um também. Entendi. Então, quando, se não houvesse nenhum desses comandos, os sete corpos estariam como se estivessem dobrados um sobre o outro. É. Entendi. Desdobramento, então, é isso. Não é necessariamente isso a pessoa... Isso acontecer, filho, desdobramento e comando, certo? Uhum. Acontece. Todo tipo de expansão faz esse desdobramento, como se os fios ficassem maiores do que o corpo. Porque os fios são maiores do que o corpo. Uhum. Tá. No entanto, às vezes, é preciso muito trabalho, muita energia. E quando dá o pulso, o médium está canalizando, está direcionando o poder mental dele, a intenção, o poder astral, e fazendo com que aconteça. Mais rápido. Tá certo. Então, se é uma lei e é a primeira lei, é importante que isso aconteça para o resto do trabalho poder ser feito de forma necessária. F. Tá. Entendi. E quando se fala de desdobramento, não é necessariamente quando o corpo astral sai do etérico ou do físico e vai passear. É quando... desdobra, os sete corpos se separam, então pode-se trabalhar em qualquer um deles. Exato! Entendi. Bom, vamos para a segunda lei, então. A segunda lei é a lei do acoplamento físico. Ô, filho, deixa eu fazer um elogio para você. Aham. Filho, é bom de síntese. É porque... É bom quando o filho faz assim, depois nós falamos um monte, o filho dá um resumo. Parabéns! É porque eu tenho uma experiência de normalmente... Ou os espíritos falam uma coisa e eu ouço outra, então eu já... Tem que deixar claro, né? Eu já falo, algumas será vezes que... vai dar o um resumo, nós vamos dizer, não entendeu nada. Não entendeu nada, aí explica bonito. Daí até que eu entendo. Mas vamos lá. A segunda lei, mas eu agradeço, viu? Vamos fazer o melhor que pode, assim, todo mundo vai crescendo com a gente. Olha, segunda lei é a lei do acoplamento físico. Tá tudo bem aqui na máquina, filha? Tá bom. Tem uns barulhos estranhos. Eita. Tá, fala aí, filha. A segunda lei é a lei do acoplamento físico. Tá. É o contrário. É só o oposto do que nós falamos agora. Ah, quando tá voltando. É. A filha vai dar o comando de acoplar aquilo que tava separado. De dobrar o que estava desdobrando. Entendeu? Ah, entendi. Essa lei diz o quê? Que toda vez que alguém der um comando, assim, fala, filha. Fala aí o comando. Para acoplar. mesclando todos os corpos, níveis e subníveis ao corpo físico do fulano. Esse comando, toda vez que dado, vai fazer que volte. Todos os corpos, por acoplamento físico. Tá certo. Tá bom, então. Agora a terceira lei. É a lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Certo. Significa que, por exemplo, a via pode te dar o comando de desdobrar os corpos de outro fio e mandar o mental para um outro lugar, para que atue lá. Ou até mesmo desdobrar uma entidade espiritual que está aqui para outro espaço. Esse é um comando de navegação entre as dimensões espaciais. Entendeu? Nossa. Sim. Eu que conduz é um dos corpos, ou mais de um, entre os espaços diversos. É assim. As leis da Prometeia são simples. Elas dizem aí o que é, só. É o que está escrito aí que é. Isso. Mas assim, a lei da ação à distância, quer dizer, o corpo astral é quando o corpo astral se desloca para um outro lugar. E aí é comandado pelo encarnado, aonde ele deve ir, o que ele deve fazer. É. Aí lá ele pode ver uma cena. Pode ver uma coisa que é importante pro trabalho saber. Ou pode ir lá mexer nas coisas mesmo. Entende? Então acontece na vida real, entre aspas. Acontece assim. Porque a nossa vida não é a real, né? A do espírito que é a vida real. Mas aqui na tudo vida é real. Tudo é real. Tudo faz parte da experiência. Isso. Experiência que é real, né? É. Então tá. Vou mudar a analogia. Na lei da ação à distância, pelo espírito desdobrado, então quem faz essa ação é o espírito desdobrado. E ele faz à distância, muitas vezes, por um comando de alguém que está encarnado, ouvindo um mentor. Certo. É assim. É isso. Tá bom. Ele sempre está ouvindo, você está intuindo. Entendi. Certo? Tá. Ou às vezes faz da cabeça própria. Aí tem mais chance de erro. É, e aí? O mais importante é nessa hora que quem está dando comando, o dirigente do trabalho, seja alguém disposto a ser um canal que flua a informação divina. Tá. Tendo essa intenção clara, seja uma informação que vem do eu superior, ou do mentor, ou da fonte, vai estar valendo. Vai estar valendo, tá bom. Porque não é necessário estar incorporado. Não, nem deve. Nem porque, deve. Porque, vamos lembrar lá, quais são as forças envolvidas na Prometeia, que nós falamos na outra conversa. As forças são mental, espiritual e animal. É. São três coisas que só o encarnado tem as três, entende? Ah, realmente, falamos. É uma, como os espíritas chamam, é uma atividade anímica que depende do médium. É uma manifestação do encarnado. Tá certo. Entendeu, filho? Sim. Sim, sim. Entendi. Tá. Agora, a quarta lei é a lei da formação dos campos de força. É. Significa que vocês podem plasmar, moldar a substância cósmica universal para formar campos magnéticos, eletromagnéticos, de luz e som, filho. Eletromagnético é isso, não é, filho? É. Luz e som. Isso. Então, quando uma filha dá um comando de criação de qualquer coisa, qualquer campo de força para proteger o trabalho, ou para outra coisa também, para limpar, essa coisa vai existir num nível astral etérico. É uma forma pensamento. Por exemplo, vamos dar um exemplo então. Vamos. A FIA pode criar aqui uma redoma de luz crística. Cria aí, FIA. Quase mando uma redoma de luz crística agora, no 5, 6, 7. Agora, no nível astral etérico, existe aqui em torno de nós uma luz crística aqui. Acredito eu que é dourada. A Fia pensou dourado, Fia? Então tá. Pensou no dourado e tá plasmado aqui, visível, para aqueles seres que podem ter sintonia com isso. E agindo no campo eletromagnético, para que não entrem aqui espíritos ou qualquer tipo de energia intrusa que não seja compatível com essa luz crística, entendeu, filho? Nossa. Então, mas isso. Nossa! O filho tá surpreso? Sim, ué, porque parece que é tão fácil criar uma redoma de luz crística que não sei por que que a gente não cria toda hora. Falar e dar estalinho de dedo é É. fácil. Agora, ter um poder mental bem direcionado e uma intenção clara de emoção não é fácil. E é isso que faz com que realmente aconteça. Se a FIA disser, plasmando os pulsinhos aqui, mas não estiver canalizando a energia mental, astral necessária, não vai valer de nada. Ah, sim, agora entendi. Claro, faz sentido. Sim. Essa é a mesma coisa que nós falamos na outra conversa, quando criou ali um campo magnético que afeta, impede o acesso de alguns seres que não sejam compatíveis com aquela vibração. E A então. parede, sabe? Certo. Agora eu preciso falar, né? Porque estão me cobrando aqui os lá de cima. É o seguinte. Não adianta fazer isso pro mal, certo? Por que não? Eu vou falar. A Prometeu, ela foi tirada de circulação por um tempo, sabia, filho? É, por quê? Por quê? Porque a humanidade não tinha condição de ter acesso a esse poder, porque senão ia fazer besteira com ele. E foi tirado porque fez muita besteira com ele. Nossa. A Prometeia, ela é mais velha que a humanidade. Eita. Só que não tinha esse nome, né, filho? Lá nos povos antigos já se fazia isso. Mas começou a deturpar o uso disso. Por quê? Porque os filhos plasmam o que quiser e já faz isso sempre, quando pensa e sente. Certo? Então, fazendo isso com a técnica da Prometeia, da aglutinação de energia por sete pulsos, que é sete normalmente, né, filho? Tá. Isso porque foi feito o cálculo, dentro até da física quântica, certo, filho? Nossa. Esse é um estudo de física quântica, filho. É, tá certo. Certo? Começar a fazer muita besteira com esse ensinamento, ele foi tirado de circulação. Vocês ficaram a sós com as formas pensamento de vocês, com a inconsciência desse poder. Assim como muitos outros, não é? O reiki. Como é que Buda, como é que Jesus curava com as mãos? É, como? Mas, pois é, né, filho? Canalizando a energia cósmica, unindo a energia vital, que hoje chama reiki, que foi um japonês que inventou esse nome. Mas quem redescobriu foi um japonês. Mas houve um tempo que o reiki era universal. A lei do tempo, vou falar das coisas que se estuda aqui. A lei do tempo, que tem a ver com os que vocês chamam de calendário maia. É. É isso. Era um conhecimento universal num tempo na Terra. Mas também ficaram um tempo sem saber disso. É. E agora estão lembrando, porque para regeneração. A comunicabilidade com os espíritos É. é muito antiga, filho. É mesmo. Mas foi vetado. Não só porque não tava um ponto pra usar naquele tempo, de pobre expiação, mas porque houve muita ação política e política disfarçada de religiosa, certo? Pra que muitos desses conhecimentos fossem destruídos. A caça às bruxas, a Inquisição. Eita. Botaram todos os livros das bruxas na fogueira. Alguns povos foram muito sábios em deixar as coisas registradas de forma mais durável. Para que pudesse ser redescoberto nesse tempo. Para quê? Para regeneração. Então a prometia e essa técnica de aglutinação de energia e a conscientização do processo de plasmagem de forma pensamento só está sendo liberada hoje para vocês, e o pai só está podendo falar disso para vocês, para regeneração. Se os filhos começar a usar, ou para o mal, certo? Ou para manutenção das pobres expiação, esse poder vai ser vetado de novo. Ai. Não vai ser vetado a humanidade mais, certo? Mas vai ser vetado de cada um. Aqueles que não estão pontos. Entendi. E como é que veta um poder desse? Eu dou os campos e nada acontece? Esse! Que o filho não está dotado daquela intenção clara. É, os campos não, o comando, né? Eu dou os comandos e nada acontece. É isso aí. Entendi. Ou até acontece, filho. Acontece pro mal. Aí o filho tem que sofrer. Vai ter algum desequilíbrio em relação a esse dom. Que muitas vezes se dá através de processos obsessivos. Eita. Da atuação de magos negros sobre o campo desse ser. Certo? É. E aí vai se gerar uma deturpação desse dom natural. Aí vem todo o desequilíbrio relacionado. Aí os fios vão perdendo a força. É como se a substância cósmica universal, ela é inteligente, né, filho? Né? Ela é a própria inteligência. Uhum. Então ela vai estar ali agindo de uma forma desequilibrada. Só isso. Tá certo. Vai perder o dom, vai perder o dom da cura. Claro, por conta da intenção por trás, que não tem muita base sustentável. É. Tá. Tá claro isso? Tá. Agora uma coisa que aconteceu aqui no nosso diálogo foi o seguinte. A amiga criou... aí o campo de luz, e o senhor não sabia a cor. Seria porque lá ela só deu exemplo e não criou, na verdade? Eu sabia a cor. Ah. Na verdade, ela nem precisou falar. Uh-huh. Que ela imaginou. Tá. Mas ela, se ela falar, reforça. Certo? Tá. Por quê? Vou falar outra coisa aqui que também já se aprendeu com os espíritos que estão do outro lado enxergando o que está sendo feito aqui, certo? Sim. Quando fala assim, uma luz crística, e a se a filha estivesse pensando na comida que ela tem que fazer, na casa que ela tem que varrer, ela não ia visualizar a cor, certo? Essa luz, ela ia ser visível para os espíritos de qualquer cor. Ou talvez se ela pensasse misturado com outras coisas, pudesse ser um pouco dourada, um pouco meio cinza. Não fica claro. Porque o mental de vocês hoje é muito poluído, filho. Vocês têm dificuldade de concentrar a mente de vocês num foco, certo? Isso é coisa aqui do acidente, principalmente. Toda essa agitação criada pela artificialidade em que vocês vivem. Então a mente é muito confusa. Mas se o fio treinar a mente com a meditação, com outras formas de concentração, vai conseguir direcionar bem. Até o ponto que nem precisa dar pulso, nem comando. Só a intenção já plasma. Mas precisa ter muito foco no poder mental. Tá claro, filho? Tá claro. Agora, quando a gente forma uma redoma de luz, a gente não acaba chamando a atenção de espíritos desordeiros? Não, filho, porque a luz crística, ela vai vibrar numa frequência que só é perceptível aos olhos, digamos assim, olhos astrais, daqueles que estão em sintonia perfeita com aquela luz crística. Mas, como nós já falou, os outros que não enxergarem, eles vão estar sujeitos à ação daquele campo eletromagnético. Tá. Claro, é uma parede invisível. É, isso aí. Entendi. Então, e quando isso é feito de qualquer forma ou com intenções não tão elevadas, os espíritos que se sintonizam com isso também enxergam, é isso? É! Por isso, então. Não só enxergam, como estão atuando junto com vocês. Ai, ai, ai. E eles passam, né? Porque está na vibração deles. Passa, filho. Aham. A lei da atração é suprema. Tá certo. Então vamos lá, vamos para a quinta lei. A quinta lei é a lei da revitalização dos médiums. É assim. O médium, essas leis elas foram criadas pelo Dr. José Lacerda, que vivia em Porto Alegre, era médico, fez esses estudos através da sua esposa médium, que quando recebia os comandos, podia visualizar o que acontecia e assim se desenvolveu essa pesquisa, certo? Tá. Ela começou a prometer em casa espírita kardecista. Até que os kardecistas, que não aceitam nada que o Kardec não escreveu, expulsaram a prometer de dentro da casa espírita. Foi assim que se deu aqui. Mas dentro, como ela nasceu dentro do contexto de casa espírita, essa lei foi importante, porque os médiums doam muito ectoplasma para o trabalho acontecer, certo? E depois precisa repor. Então a revitalização dos médiums é quando a FIA vai dar um comando de reenergizar ou devolver, repor o ectoplasma que foi perdido. E... porque muitas vezes os médiums saíam da casa espírita ou da casa de Umbanda, não importa, se sentindo fraco, desgastado. Tá. Certo? Aí repõe esse ectoplasma. Esse é um dos meios. Agora sim, eu quero aproveitar para falar outra coisa. Como a Prometeia nasceu no contexto de casa espírita, casa espírita tem pronto-socorro, né, filho? Que é a mesa de canalização onde se manifestam as energias que precisam se manifestar frente a frente com o ser que está ali em busca daquela cura. Então pode se manifestar obsessor, pode se manifestar mentor. E a Prometeia, quando nasceu aí, nesse contexto. Então, se fazia uma roda, né, como uma mesa de canalização, espírita. E um é o dirigente que dá os pulsos, comando. E os outros é os médiums, que em geral é bom ter um clareaudiente, outro clarividente, porque eles vão perceber as forças que estão atuando ali e vão falar para o dirigente para qual os comandos eles têm que dar. Por exemplo, está lá deitado na maca um fio que tem encosto. Aí vai desdobrar os corpos do fio, como a primeira lei. Vai estar se manifestando, vão estar abertos todos os níveis, subníveis, vai ficar mais visível, certo? O que está ali entranhado no meio daqueles corpos. no meu caso, um possesso obsessivo. Aí vão ficar mais perceptíveis os encostos e o médico vai perceber. Ih, tem uma falange ali. Tem muitos irmãos ali, tem que encaminhar. Vai avisar o dirigente. Aí o dirigente vai dar o comando de encaminhamento para um hospital do astral, outros para uma nave de cura, aqueles que já são mais abertos para cooperação com os extraterrestres, né, filho? Nossa. É, filho, aqui nós trabalhamos com eles. É? Sim. Mas pai, explica melhor. Tá. Mas, nesse contexto que nasceu a Prometia, aí acontecia de também manifestar o obsessor, se fosse o caso, certo? Na roda ali, na mesa. Aí, o desgaste ectoplasmático dos médiums era muito maior. Achava muito aquela vibração. Então precisava aglutinar energia para repor. É isso. Tá. E a lei da revitalização dos médiums tem um comando para isso? Sim, fala aí, filha. Pode ser. Pode ser. Ela vai dar um tipo de comando aqui, tá? Tá. Aglutinando energia cósmica e enviando ao fulano, agora. Então, quando ela dá esse comando, são os elementais que fazem esse trabalho? É, se o fio tiver fé no que ensinaram os mestres ascensionados sobre o processo de criação mental, é isso. Mas não precisa levar ao pé da letra isso, não. Tá. Que o mais importante é o poder que vocês têm de fazer isso. Quem está executando são só servidores, ali não importa. Tá. E a sexta lei, parece que o senhor já falou um pouco, é a lei da condução do espírito desdobrado, de paciente encarnado, para os planos mais altos em hospitais do astral. Certo, daí o comando vai ser desdobrar e enviar para algum lugar. Uhum. É prudente que os filhos estudem qual lugar faz cada coisa, certo? Isso dentro das colônias, das fraternidades, dos comandos, dos grupos de espíritos que tem no astral, que já, hoje já se tem muito estudo, né, filho? Uhum. Graças ao desdobramento consciente de médiuns que foram conhecer esses lugares. Uhum. Então aqui, agora chegou a hora de falar o que o pai queria explicar. Vamos. Dos extraterrestres. Ah, mas não importa de onde eles são também. Tá. Importa é que aqui nessa casa se trabalha principalmente com dois locais, vamos chamar de locais, certo? Tá. Mas são dois comandos. Uhum. Santa Esmeralda, que é do raio verde da cura, que são as vibrações de magnetismo, assim, tem médico, tem geneticista. São mais esses voltados à saúde, certo? Ah. Aí vai ter lá seres de toda a ordem. Vão ter os extraterrestres que são mais especializados na genética. Uhum. Vão ter os médicos do astral. Uhum. Os socorristas amparadores. Aí, o comando. Santa Ametista, ligado mais ao raio violeta da transmutação, que nós já explicou, eles trabalham mais com a vibração eletromagnética, com o restabelecimento da energia. Uhum. Ou seja, para lá vão ser direcionadas mais as questões que são kármicas, que requerem uma atuação magística, mais profunda, que não é só a cura. É como se o Comando Santa Esmeralda fosse um hospital. Tá. E o Santa Ametista fosse um centro de alquimia. Tá. Dentro do que a mente 3D de vocês consegue entender de linguagem, certo? Então, esses são dois locais, mas tem o Hospital Amor e Caridade, onde tem lá essa equipe do Bezerra de Menezes, doutor André Luiz. Uhum. É muito bom o trabalho, Então, quando é uma cura física, uma cura mais ligada a esse tipo de coisa, saúde, ou para mandar os irmãos, né, que estão ali acoplados no campo, que estão também com algum problema de saúde, saúde astral, entendeu? Tá. Vão ser levados para esse hospital. Então, os filhos podem dizer assim, que está desdobrando e encaminhando para uma cura. Dizer assim, genérico. Pode dizer. Mas é importante pedir que os mentores levem para um templo de cura. Que se vocês desdobar e deixar por aí, tá por aí. Tá bom. Então eu digo que é prudente que os filhos estudem quais as hierarquias e quais as colônias astrais, os locais do astral que são mais apropriados para determinado tipo de trabalho. É a mesma coisa que estudar as linhas da Umbanda, por exemplo. E saber que as crianças são boas de desmanchar magia, que os Exu e as Gira são bons na limpeza e na segurança, na manutenção da lei, né, filho? É como saber que os preto velho fazem defumação, que os preto velho são os psicólogos do astral. Não é? É. É importante conhecer as linhas do Umbanda. Pra quê? Porque quando os filhos vão fazer um trabalho de apometria, chamam as falanges. Então, se tem ali identificado um caso de magia negra vibrando no campo do paciente, quem vai chamar? Vai chamar as crianças. Vai chamar o São Cipriano, que é o rei dos magos. Vai chamar. É, tem lá uma magia negra feita com o animal, com sangue. Um sacrifício animal. Chama as equipes de São Francisco, que vão cuidar dos espíritos desse ser. É importante ter esse estudo das hierarquias, os comandos locais, colônias, que fazem determinado tratamento. Tá entendido, filho? Tá entendido. É informação pra uma coisa só, né? Não, tá entendido. Agora, é bom que a gente vá ouvir isso várias vezes. Agora, tem duas perguntas a respeito disso. Esses extraterrestres, como a gente sabe que existem planetas mais evoluídos que o nosso, eles podem... A gente pode pensar que eles estão encarnados e desencarnados. Filho, é isso. Tá, entendi. Então... Tem, mano, aqui tem muito extraterrestre encarnado agora. Isso, no planeta deles. Vocês tudo vieram de algum lugar também antes de chegar na Terra. Tá certo. Mas assim, a gente pode também ser de origem extraterrestre, mas eu digo aí que trabalham nesses hospitais do astral... Pode também ter extraterrestres que agora estão encarnados nos planetas deles e vieram para ajudar? Sim. Tá bom, é isso. Agora, a segunda coisa que eu queria perguntar. Não, vai ter três, vá. Quando uma pessoa sai daqui da Terra, no corpo astral, chega lá, encontra com extraterrestre, primeiro que não sabe que isso existe, não leva um susto? Depende. Às vezes leva. Mas quando tá no nível de... levar um susto, filho. Ele não vai nem conseguir alcançar aquela consciência ali. Tá certo. Entendi. Porque não é bem assim, filho. Pra fazer uma viagem astral, chegar até um encontro com um ET, filho. A pessoa tem que estar num grau de desenvolvimento, né? Numa utilização da sua energia. Tá bom. E os ET não gostam de porcaria que vocês gostam. Tipo o quê? Tipo carne, filho. Ah, entendi. Só um exemplo. Tá não, bom. Não é bem assim. Pô, é muito raro ter uma projeção assim espontânea, projeção astral, né? Espontânea e parar lá na frente de um irmão extraterrestre. É muito raro. Se isso acontecer, é porque aquele fio tava muito pronto para aquele contato. Tá certo. E por que que trabalha com essa terrestre? Não tem já bastante gente humana? Ou pra vocês isso não faz sentido, tem nada a ver, tanto faz, é tudo irmão? Tudo, hein, irmão? Não tem por que privilegiar os que são chamados de ser humano, que estão na Terra, pros outros. Até porque, como a nós já falou, o serviço é mais importante que o servidor. A senhora falou mesmo. E tem lá um especialista É. que é do outro planeta, que nós vamos excluir eles. Ah, não. Ainda mais para a evolução deles, também é importante estabelecer a cooperação com nós. Tá. Tá certo. Sim. Não, no livro Abismos nós vimos dois extraterrestres lá nas profundezas ajudando. Claro! Entendi. E aí tem um monte de raça. É. Aí tem umas raças que são mais especialistas numa coisa, outras noutra. Essas raças não necessariamente moram num planeta só. Claro. E às vezes eles vêm e até passam conhecimento para vocês, espíritos aí, né? É claro que nós, no nível de mais sutil da energia, nós não temos o preconceito que vocês têm. Nossa. Porque o medo de ET vem da onde, filho? Filho, sabe? No, a abdução? Sei. Não. Abdução, certo. Houveram algumas experiências traumáticas que foram disseminadas. Mas também houveram outras experiências, não traumáticas, Boas. cooperação. Isso. Por que que essas não são tão disseminadas assim? É, por quê? Pelo mesmo motivo, filho, que todas as formas de aprisionar vocês na dimensão da matéria, todas as formas usadas pelas forças que querem manter vocês achando que a vida existe só no nível Deus. Não ensinar vocês ter medo de espírito? Ah, sim. Extraterrestre é o quê, irmão? É, entendi. A Tá certo. maioria é espírito. É. Ensinar vocês a ter medo de muita coisa. Ensinar vocês a ter medo um do outro. Ensinar vocês a ter medo até de Deus. É. Mas o que mensagem, Pai Joaquim, tem que chegar nesses grupos que trabalham nessas forças antagônicas de aprisionamento da consciência humana? Que mensagem tem que chegar para eles que estão perdendo tempo? Não, Ah. é a mensagem. Ela tem que ser a própria regeneração. Porque eles agora estão desesperados, né, filho? É. E eles não são só os desencarnados. São aqueles que se mantêm no poder aqui na Terra. Que muitas vezes trabalham em cooperação com as entidades espirituais deste planeta e de outros planetas, Tá certo. para manutenção dos vocês no medo, na energia do medo. Porque a dualidade, como nós já falamos, pode ser discernida pelas vibrações de amor e medo. Medo. Que a raiva, o ódio, tudo isso só provém do medo. E pode, por acaso, alguma raça de extraterrestre se unir a esses grupos antagônicos? Sempre houve isso. Mas se extraterrestre consegue chegar aqui, não é porque é mais evoluído? Não, a Terra é um planeta capaz de abrigar seres em diversas etapas evolutivas. Ah, entendi. Por conta da sintonia. Tanto que a própria divisão do plano astral mostra isso. As infradimensões, as supradimensões. Mostra que nós tem espíritos de todas as faixas vibracionais aqui na Terra. Tá. Então eles vão assim, se afinizando e cooperando dentro dessas faixas. Mas isso só acontece com a permissão de vocês encarnados da Terra. Certo? Porque a gestão do planeta está na mão de vocês. Então, qual é a mensagem que tem que chegar para essas forças antagônicas? Ah. É a luz. O que é a luz, filho? É vocês serem vocês lembrarem que vocês são luz. É vocês se regenerarem, não só querer regenerar o planeta socialmente. Uhum. Que a regeneração social é uma consequência da regeneração individual, reforma íntima. Uhum. Tá certo. Então, a reforma íntima não é só você ficar observando as emoções, os pensamentos de vocês. É também. Uhum. Mas é vocês mudar os hábitos. Porque é os hábitos de vocês que dão poder para essas forças antagônicas, filho. Uhum. Quer um exemplo? Um exemplo, vamos lá. Consumismo. Ai. Vocês adoram ter tudo, né? Adoram ter. Mas o dinheiro... Veja bem, o dinheiro não é uma força suja, como muitas vezes se diz. Uhum. É uma energia de toca. Vocês vão tocar qualquer coisa. É. Então, pensa bem. Vocês querem deixar de que o imperialismo aconteça. Uhum. Aí vamos... Pensei num exemplo... Bom, petróleo, filho. Ai. Petróleo. Uhum. Os filhos têm consciência do quanto o uso do petróleo como fonte geradora de energia uhum. é prejudicial? Não uhum. só falando em termos ambientais, porque é uma energia suja, ambientalmente falando, é. Mas em termos sociais, porque quanta guerra, filho! Nossa! Quanta guerra, não é? É. Aí, vocês gostam de comprar um monte de coisa. A embalagem é feita do quê? Plástico. Plástico é feito do quê? Petróleo. Então tá entendido? Tá entendido. Quando vocês não entenderem que essa artificialidade que foi criada pra vocês, uhum. é pra vocês não verem qual é a fonte daquilo que vocês estão consumindo, é pra vocês achar, é pra vocês não enxergarem o caminho daquela energia. Esse caminho que nós vimos agora. A carne que vocês comem. Tá lá no supermercado, né, filho? É. Embalada. Muita criança nem sabe, filho, que aquilo é um bicho. Certo? É. Nem chega a fazer essa relação. Porque acha que vem ali, do mercado. É. Mas vocês não têm o hábito de pensar de onde veio aquele alimento. É. Por quantas mãos passou. É. Que processos químicos passou. Uhum. O quanto a energia de cada uma etapa desses processos afeta o campo de vocês. Vocês não param muito para pensar nisso. É. Por quê? Por dois motivos, tá? É. Um, é que vocês têm preguiça de mudar. O outro, é muito confortável, né, filho? É confortável. Ficar do jeito que tá. Sempre foi assim, eu gosto, não é assim que vocês dizem? Ah, mas eu gosto. É. Fazer é importante, certo? Uhum. Mas como que vocês estão buscando fazer também é importante. O outro motivo é que existem interesses ocultos em manter essa distância entre a fonte da energia e a energia como chega a vocês. Seja ela alimento, produto de consumo, água, refrigerante, qualquer coisa. Vocês não param para pensar de onde veio, para onde passou, que energia tem. Convém para manter vocês na dimensão atual, na estagnação. Uhum. Mas a luz está entrando, certo? Tá. E vocês estão acordando. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Por muito tempo, os espíritos lá no tempo do Kardec, falavam, assim, vocês têm tempo para ir se regenerando, vocês tem que passar por muita prova ainda. Tenho aceitação. Era isso que diziam, certo? É. Hoje muita, muita mesmo. Mensagem, canalização, experiência mediúnica. Tá chegando pra os espíritos falar outras coisas, filho. Falar assim, é agora, não é mais depois. Uhum. O tempo é agora. As mensagens estão mudando, as mensagens estão dizendo assim, acordem, filhos. Chega de empurrar com a barriga a mudança e achar que a mudança vai vir de fora. Que ela vai vir é de dentro de vocês, filho. Uhum. Nossa. Tudo isso nós estamos falando uhum. de uma lei da prometida. É, a sexta lei. Repete a lei. Lei da condução do espírito desdobrado, de paciente encarnado, para os planos mais altos em hospitais do astral. Certo. Então, hospital do astral, nave de cura, seja o que for, colônias, não tem a que vocês conheceram mais nosso lar? É, e a Alvorada, isso. Então, são locais no astral, pode mandar pro nosso lar. Uhum. Se você conhecer o trabalho do nosso lar e achar que tem a ver. Entendi. Bom, então a sétima lei é a lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. É isso. Saber que lá, naquele lugar para onde você mandou, vai ter alguns seres preparados, especialistas naquele trabalho, que vão agir nos corpos sutis e às vezes até no físico dos filhos. Como? Com canalização eletromagnética, como tudo que acontece aqui nessa terra. Sim, luz e som. Certo. Tá. Então, ó, a oitava lei é a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde, momentaneamente, forem enviados. Certo. Fia, dá um comando de ajuste da frequência da médium com o pai. Ajustando a frequência da Camila com a frequência do pai Joaquim. Agora, no... Firmou mais ainda a energia. Ah. Que acontece, filho? Ah. Vocês vibram em frequências diferentes, passaram por vários lugares. Vocês vêm cada um de um canto. Muita poluição mental, como nós já falou. Tá. Aí tá cada um vibrando numa frequência, emitindo uma forma de onda. Uhum. O ajuste de frequência pode estar de encarnado para encarnado. Por exemplo, antes de começar os trabalhos aqui, as filhas costumam fazer o OM. É um mantra. Ah. OM. É uma forma de, através da ressonância daquele som, ajustar as frequências da corrente. Dos encarnados para encarnado. Uhum. E dos encarnados para desencarnado, porque nós estamos ali juntos cantando ou juntos. Mas tá bom, esse é só um exemplo. Tá. Na Prometia, como se dá? Vai começar o trabalho, a FIA vai ajustar, o terapeuta ou o médium vai ajustar a sua frequência, a frequência do paciente. Assim vai ficar mais perceptivo as sensações do paciente. O médium pode chegar a sentir uma dor que não é dele, que é do filho que está na maca. Pode perceber um mentor. E pode, inclusive, ajustar a frequência do paciente com seu mentor, para que ele possa perceber seu mentor com mais facilidade. Ou ajustar a própria frequência, a frequência dos mentores do paciente, para poder receber com mais clareza a intuição do que tem que ser feito. Entendeu, filho? Sim, entendi. Isso se pode fazer com tudo, filho. Pode se ajustar à frequência de um objeto a um ser. Nossa, até do pode objeto. Se ajustar à frequência de qualquer coisa com qualquer coisa. De qualquer campo eletromagnético com outro campo eletromagnético. Mas tem que ter muita força mental. Tá, e quando esse ajuste acontece, existe sintonia, é isso? Arrou, é isso. Tá. A nona lei, Pai Joaquim, fala da lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. É, do espaço nós já falou, né? É, então. Deslocamento no espaço tá claro, né? Agora no tempo, se pode mandar alguém pro passado. Pra quê? Pra que veja uma cena, pra que tenha uma percepção, seja ela através de qualquer sentido, físico ou extrafísico. Pra que favoreça o trabalho, pra que tenha a cura. Pode-se mandar alguém pro futuro, mas é claro que só vai realmente perceber aquele que tiver a sua energia sutilizada, assim, um desenvolvimento mediúnico, digamos assim. Tá, pra não atrapalhar. Não é nem pra não atrapalhar, filho. Porque não vai conseguir. Pode até, ele vai ir, mas não vai ter as percepções. Então, as FIA aqui uma vez fizeram um trabalho. Que aqui se trabalha com a apometria de individual. Assim, é uma pessoa, só o, como se fosse só o dirigente do trabalho e as entidades espirituais atuando. Mas em alguns momentos as FIA trabalham de dupla. E aí uma vai fazer o papel mais de médium, de canal, assim, receptor, e outro vai ser mais ativa, que vai ser a dirigente que vai dar os comandos, certo? Certo. Se a FIA ficar com a mão na cabeça do paciente, vai estar ali sintonizando, certo? Vai estar ajustado a frequência de uma com a outra. Aí vai lá, vai mandar a médium que está fazendo o papel mais receptor, lá pro passado do paciente. Ela vai perceber alguma angústia, um sentimento, um pensamento. Às vezes, se o médium for clarividente, vai até ver a cena na sua tela mental. Ah. Com isso, vai poder ajudar. Aí voltou. Vai ter que trazer de volta, né, filho? É. Mandou pro passado, vai ter que trazer de volta. Tem. Aí trouxe de volta pro presente, a médium vai falar. Ah, eu senti isso, senti aquilo. Aí o paciente vai dizer, nossa, eu nem lembrava, mas eu tive na minha infância lá um sentimento assim, uma experiência assim. É o passado vibrando no presente. Forma de trauma, por exemplo, filho, causando uma ressonância negativa, entende? Sim. O fato da médium enxergar trouxe para o consciente, para a mente consciente do paciente, aquela experiência passada. Entendeu, filho? Sim, sim, sim. Aí ficou mais fácil de o trabalho se desenvolver. É como se houvesse já um princípio do desligamento. Mas vai depender, claro, da disciplina da reforma íntima daquele paciente. Nossa. A pometia não faz milagre. É. Né? Não faz mesmo. A gente pode ajudar ali, mas a pessoa vai ter que fazer a sua parte. Se não, é a lei da atração. Vai estabelecer sintonia de novo. E vai voltar todas as cargas. Bom, então, a décima lei, ela diz lei da dissociação do espaço-tempo. É, que nós já estudou, que o tempo, todas as dimensões existem agora. É. Então, a dissociação é como se fosse o desdobramento do tempo. Assim como se separa os corpos, as diferentes dimensões de um ser, de um espírito encarnado, se pode separar as faixas dimensionais de tempo para se atuar em cada uma de forma mais direta. Mas isso, essa lei, ela tá dentro das outras já. Não sei por que que tem tanta lei. Então, lei da dissociação do espaço-tempo. Tá certo. Ó, vamos para a 11ª. É assim, por exemplo, para que no aqui vocês possam trabalhar o passado, o futuro. Ah, entendi agora. Porque o espaço não é exatamente o espaço onde aconteceu aquela situação passada, certo? Sim. Sim, então sim. Assim ficou claro. Ficou. Inclusive teve um espírito de um extraterrestre certa vez, que há muito tempo que eu conversei, através de um médium, que disse: se vocês se subtraírem da linha do tempo, todas as suas preocupações deixam de existir. Salve esse irmão aí. Então, é interessante. Porque você tem uma visão de tempo muito errônea. Mas nós vai precisar de um encontro só para falar disso. Não cabe nessa conversa. Não cabe. Mas então tá, vamos para a 11ª lei, depois só mais duas. Tá bom. Que é a lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Adoro essa lei. Por quê? Porque, vou explicar. Ah. Vou explicar a lei, se o Fio vai entender por quê. Vamos ver. O Fio sabe o que é força telúrica? Tipo da Terra. É. Que é isso, esse barulho? Tem um barulho aí? É, fez um barulho. É só as interferências aí. Já foi embora? Não, tá bom, tá baixinho, dá pra continuar. Tá. É assim, a força telúrica é a força da Terra, certo? Mas ela é principalmente ligada ao giro que acontece no centro da Terra, que já é o campo magnético da Terra, certo? Que é aquilo, os ciclos por segundo que mede a ressonância Schumann. Ah. Então essa força, ela já é que vocês conhecem por gravidade. É o que puxa vocês para a Terra. Por isso que vocês não estão flutuando no espaço, certo? Certo. Tem uma força de atração telúrica. É isso mesmo, isso também acontece quando vocês fazem uma viagem astral e começam a sentir aquela força sugando de volta para a Terra. Tem que voltar. A gravidade, a atração telúrica. Isso, imagine, agora num nível astral. Imagine que nas infradimensão moram alguns espíritos que acham, assim, ridícula a encarnação. Porque claro que vocês ficam muito mais ignorantes quando estão no véu, né, filho? Aí eles se acham muito sabidos. E não querem vir pra cá. Pra que eles vão vir pra cá? Pra ficar mais burro, não é? Eu não vou voltar, eu me nego a voltar pra aquele lugar. Eu não quero passar por... É um processo lento, certo? Um processo de... evolução aqui na Terra é lento. Vocês, para dar um passo, o corpo é pesado, tem que caminhar, tem que fazer uma força física. E eles lá no astral, eles volitam. Tá. É? É. Sim. Sim, senhor. Eu falo eles porque eu tô falando desses que tem corpo astral. Tá bem? Que tem os que têm só o mental, não tem mais forma. Transcendeu essa etapa evolutiva. Tá, mas eles podem tomar uma forma que eles quiserem, se preferirem assim. Mas vão precisar plasmar. E muitas vezes para isso vão precisar de vocês, encarnados. Até que ectoplasma. Sim, não é sempre. Depende da densidade desse corpo astral. Tem vários níveis de densidade de corpo astral. Certo? Certo. Então, voltando à atração telúrica. Está lá aquele ser que não quer voltar para a Terra. Para o plano material da Terra. Ele vai estar sofrendo a atração telúrica. Ou seja, se ele está na dimensão. Vamos classificar por número a dimensão. Ele está lá menos um. Com o tempo, ele vai para menos dois. Para menos três. Menos quatro. Até chegar ao ponto que não tem mais para onde ir, né, filho? Nossa. É, mas vamos explicar assim. Isso vai havendo uma destruição desse corpo astral ao longo desse declínio do espírito. Tanto que vão ficando alguns mais deformados, certo? Os que habitam as regiões umbralinas mais inferiores chegam a assumir uma forma ovoide. Os espíritas chamam esse caso de quando um monoideísmo, uma ideia fixa, fica ali, por exemplo, uma vingança. Ele quer se vingar, daí ele fica lá, descendo, descendo, cada vez mais para um bar inferior. Até o ponto de que o corpo astral dele deforma de tal maneira que ele perde assim o que vocês chamam de perispírito. O pastel vira um ovoide, é uma coisa, ele só uma energia latente. Até mesmo perdendo consciência. E aí, o que que acontece? Reencarna compulsoriamente. Perdeu o livre-arbítrio. Perdeu a consciência. Então, como Deus é bom, né, filho? E tem muitos servidores de Deus aqui, eles vão lá e vão dizer assim, vai acontecer isso, sua reencarnação vai ser assim, assim, assado. Não teve o planejamento reencarnatório consciente daquele filho, certo? Certo. Foi compulsório, alguém escolheu por ele. É. Alguém no estado de consciência mais pleno. Uhum. Escolheu por ele e ele vai acabar voltando numa situação grave aqui na Terra. Muito grave. Quem tem que pagar aquelas dívidas, digamos assim, e tem que passar pelo aprendizado através do sofrimento, dentro do contexto de prova e expiação. Tá. Então, filho, vai, por exemplo, voltar com alguma deficiência física, só um exemplo. Tá. Quer dizer que todos que vêm com deficiência física seja esse caso. Lógico. Com algum um estado vegetativo. Ou como uma mulher num estado onde a mulher é totalmente suprimida. É. Sim. Vai ter que passar por situações muito graves. Entendi. Isso Então, é a lei de atração telúrica. tá. Regride a forma astral da pessoa, mas a consciência nunca regride. Mais ou menos, filho. É, não regride, não, regride dentro dos conceitos de vocês, tá bom? Entendi. Terráqueo aqui, TSD encarnado. É, entendi. Porque vocês acham que é um retrocesso. O espírito deixar de ter a consciência, a inteligência. É, ele deixa de ter condição de expressá-la, né? Exato. Ah. Mas isso é uma inteligência maior agindo sobre aquele ser. É a inteligência da natureza. É uma força natural. Sim. Entendi. Claro. Então tá. Vamos para a 12ª lei, que é a lei do choque do tempo. Lei do choque do tempo. Ih, fios! Oi, Fia, Fia sabe me ajudar? Lei do choque do tempo? Não Ah. sei. Não sei. Que será que é isso? Vou dizer para você que quando nós estudou a Apometria, não estudou essa lei, não. Então, vamos deixar assim, pai Joaquim. O senhor conhece esse moço que criou essa lei aí? Não. Não conhece? O moço já se foi daqui desse plano. É, desencarnou, né? É. E agora tá no caminho dele. Não tem por que ir lá perguntar, né, viu? O que que é? Não, não. Não, claro. É. Ele deve, muito provavelmente, eu desconheço tal o futuro dele depois assim da passagem. Não, claro. Mas ele deixou, é isso. Deixou pra vocês. Bom, pelo menos a gente sabe que é a lei do choque do tempo, porque quando fala choque do tempo, uma coisa que eu aprendi também no livro Abismo é que o rapaz não podia ficar muito tempo lá embaixo, muito tempo, porque como ele não via sol e dia e noite, e sol e noite, dia e noite, dia e noite, ele ia perdendo a noção do tempo e isso causa uma certa loucura interior, sei lá, a pessoa se dissocia assim de certa forma. Então ele tinha que, não podia ficar muito tempo lá embaixo, ele tinha que começar a voltar para a superfície. Boa explicação, filho. Eu acho que deve ser isso, então. Isso é alguma coisa. É, deve ser isso. Que pra realmente, pra ter noção. O que é tempo? Vamos fazer. Não vou entrar muito nesse assunto. Não, não, Mas vou dizer bem de resumo. O que é o tempo? É a informação biológica. né? É. Por exemplo, dia e noite. Isso. Vocês sabem que o que virou dia que virou a noite, o tempo passou. Vocês contam assim. Então, é quando ele começa a perder a informação biológica, ele vai estar fora de contexto. Não sabe nem há quanto tempo está naquela situação ali. Não, não sei. E aí, claro, claro que isso interfere na caminhada daquele espírito. Então, o choque do tempo talvez seja reinserir a pessoa nessa realidade que ela de repente perdeu, como se é o choque da gente que está na escuridão e entra na luz. Pode ser, pode ser. Pode ser. Vamos para a 13ª lei, que é a lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsediados. Que vocês comem. Tá lá no supermercado, né? Né? Embalada. Muita criança nem sabe, filho, que aquilo é um bicho. Tá, mas come seu nhoque de polvo. Tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Você tem a peça dele. Não tem cabeça. Isso Tá aí é bom. só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O moço cortou assim. Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Carinha? E quem come também? Ninguém come galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem polvo, é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais,